Bem-vindos à aula de telefonia. Esta é a nossa primeira aula na radiotelefonia do Alentejo. Escolhemos para o primeiro tema desta primeira aula um tema de grande atualidade no período em que estamos a viver e que se prende com a questão das vacinas, a vacinação. Convidámos o médico de saúde pública, Dr. Augusto Santana Brito, e as senhoras enfermeiras de saúde pública, a senhora enfermeira Rita Leão e a senhora enfermeira Conceição Pimenta. E estamos aqui nos estúdios da radiotelefonia do Alentejo para falar um pouco sobre as questões da vacinação. Agradecemos aos nossos convidados a presença aqui connosco e iremos colocar algumas questões no sentido sempre de proporcionar uma oportunidade de as pessoas terem informação fidedigna e com isso a poderem aprender alguma coisa, neste caso em particular, de educação para a saúde. Senhor Dr. Augusto Santana Brito, o que são vacinas e como é que elas atuam no nosso corpo? Boa tarde. Uma vacina basicamente é um produto biológico, é um produto que é fabricado com a intenção de vir a fornecer proteção contra uma determinada doença. Portanto, cada vacina é específica de uma certa e determinada doença. A sua composição é variada, mas assim, essencialmente o que é que elas contêm é um agente, podemos chamar-lhe um agente, que é muito semelhante ao micro-organismo causador da doença e que engana o organismo. Engana no bom sentido. Ou seja, quando a vacina é inoculada, o organismo recebe aquela substância biológica que pode ser o vírus atenuado ou pode ser a bactéria, a capa, uma parte do invólucro, uma proteína, para ser mais correto, do invólucro da bactéria, pode ser uma toxina do próprio micro-organismo. Portanto, quando essa substância entra em contacto com o organismo, vai desencadear as reações do sistema imunitário, ou seja, do sistema de defesa do nosso organismo. E essa reação fica como uma memória. Uhum. Ou seja, se um dia a pessoa tiver contacto com esse micro-organismo, o organismo vai reagir imediatamente, construir as suas defesas, produzir as substâncias necessárias para eliminar esse risco. Isto é uma descoberta relativamente recente, este termo é mesmo, pode ser um pouco elástico, e é basicamente uma, como muitas outras coisas na ciência, que nasce da observação e da experimentação. Uhum. Em que momento é que surgiram as vacinas? Ok. História, digamos, o que está descrito e, enfim, que faz lei é século XVIII, Inglaterra, um aprendiz de médico, que na altura eram cirurgiões dentistas, não é? Um aprendiz, um jovem chamado Edward Jenner, reparou que as pessoas que lidavam com vacas, muito em especial as leiteiras que faziam a ordenha das vacas, não tinham varíola. Uhum. Não tinham varíola, que na altura era uma doença, na altura e ainda hoje, era uma doença, enfim, pelo menos desfigurante, mas Sim. muitas vezes mortal. Portanto, as pessoas que contraíam a varíola tinham uma doença bastante grave, que podia matar, mas que pelo menos as deixava com marcas para o resto da vida. Bexigosos, como se chamava na altura. Sim. E o Jenner reparou que as leiteiras inglesas eram todas muito bonitas. Não tinham a cara marcada pela varíola. E começou a observar e a estudar e chegou à conclusão que as pessoas que contactavam com o gado produtor de leite, muito em especial as pessoas que faziam as ordenhas, que eram as leiteiras, tinham uma forma de varíola muito atenuada, que era a varíola bovina, que era própria das vacas. Então o Jenner, com um misto de, hoje em dia se calhar chamavam-lhe louco, não é? Decidiu fazer uma experiência. Agarrou numa criança, com 8 anos, uma criancinha com 8 anos, e inoculou-lhe, através de um preparado feito com o pus de uma ferida, de uma vaca com varíola, inoculou esse preparado na criança. Sim. E esperou. A criança desenvolveu a varíola atenuada bovina. Sim. A seguir, ele não faz mais nada, inocula-lhe o pus de um doente de varíola. e teve uma grande sorte, porque a criança não adoeceu nem morreu. E, portanto, realmente foi aqui um momento em que, epá, isto é possível de fazer. Portanto, vamos atuar com um micro-organismo ou com parte desse micro-organismo que seja mais suave, vamos despertar no organismo uma reação que depois responde à doença, à série, não é? Portanto, é um bocado esta a história do... Muito bem. É uma história muito interessante e que marca, digamos, também a própria história da medicina, certamente. Sem dúvida. E a partir de desenvolveu-se toda uma fileira, uhum, digamos, de prevenção na nossa saúde. Uhum. E agora passava um pouco para as questões, digamos, de saúde pública. Ia falar um pouco com as senhoras enfermeiras que estão aqui ao meu lado. E falarmos um pouco do Programa Nacional de Vacinação, uma vez que trabalham nesta área e são responsáveis por uma parte significativa da vacinação pública aqui, uhum, na nossa zona. Essa, se me der licença, claro, que eu tenho aqui encaixada, na licença que dê a resposta. Claro. É assim, Portugal é um país pobre, né? Um país pobre, muito em especial até à segunda metade do século XX, tinha uma mortalidade infantil terrível, terrível, a mais alta da Europa. E embora na altura, portanto, meados do século XX, já houvesse, por exemplo, já se fazia a vacinação contra a varíola, e eu recordo-me perfeitamente de ter recebido na escola, uhum, os gaiatos todos em fila, vinha uma senhora enfermeira, ou alguém que fazia de enfermeiro, com uma caneta e raspava no braço da criançada, depois aquilo desenvolvia uma pústula ali, dava ali durante o tempo, mas o que é certo é que eu e os meus companheiros de escola não tivemos varíola, funcionava. Mas as restantes doenças infectocontagiosas, ou seja, aquelas doenças que dão infecção e que são transmissíveis de pessoa para pessoa, as outras não havia nenhuma forma de lhes dar resposta e matavam muita gente, principalmente crianças. O sarampo, a rubéola, a papeira, quando não matavam, deixavam marcas para o resto da vida. A poliomielite, por exemplo. No meu tempo de criança era comum um dos nossos amigos ou companheiros ou vizinhos de rua adoecer com uma poliomielite e ficar marcado para o resto da vida. Também era relativamente frequente uma criança ter uma meningite bacteriana e ficar com sequelas neurológicas graves para o resto da vida. Felizmente isso tudo hoje acabou. E porquê? Porque realmente foi possível desenhar e pôr em prática um plano nacional de vacinação. Portanto, a partir de 1965, o nosso país dispõe de um plano nacional de vacinação que tem vindo a ser atualizado e modificado e que tem-nos dado resultados muito, muito significativos. Muito bem. Podemos dizer, claro, que... Boa tarde. Podemos dizer que as nossas taxas de vacinação aqui no nosso Alentejo e na nossa zona estão extremamente tão altas e estão na média, acima dos 95%, estão na média a nível nacional. Portanto, estamos todos a cumprir o Programa Nacional de Vacinação. Bem, o Programa Nacional de Vacinação destina-se a todas as pessoas, incluindo adultos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Portanto, todos temos um programa individual de vacinação que devemos de cumprir. Desde 1965, o programa mantém essas características. É universal, sim, e gratuito, e descentralizado. Ou seja, ele é aplicado em qualquer, ou pelo menos na grande maioria das unidades de saúde do Sistema Nacional de Saúde. Há equipas de vacinação. Em certas circunstâncias, as equipas até se deslocam para junto da comunidade para fazer, sim, esta ou aquela intervenção. Essas características, portanto, o gratuito, o descentralizado... universal. E universal, têm-se mantido e são realmente uma marca do nosso Programa Nacional de Vacinação e que tem dado excelentes resultados. Bem. Senhora enfermeira Conceição Pimenta, quer-me dar-me exemplos de vacinas que administra regularmente nas pessoas que vão ao seu serviço? Sim. Em crianças administramos várias vacinas, porque as crianças aos 2 meses, aos 4, aos 6, aos 18, e aos 5 anos e 10 anos fazem as vacinas. E depois, e são várias. E depois também fazemos as vacinas no adulto, que é a vacina da difteria e do tétano. Portanto, é essa vacina que os adultos fazem ao longo da sua vida. E que agora, com o PNV, que foi alterado em 2017, passou de ser de 10 em 10 anos e passou de 20 em 20. E todos nós temos uma caderneta? Sim, todos têm o cartão de vacinas, com o seu histórico todo e aqueles que vão sendo atualizadas, portanto, está lá tudo. E um registro? Sim. E o registro informático. Com o novo programa do E-Vacinas. Sim, muito bem. Se me permite aqui meter o bodilho, temos uma coincidência muito feliz entre o Programa Nacional de Saúde Infantil-Juvenil e o Programa Nacional de Vacinação. Ou seja, muitas das datas que estão preconizadas para a avaliação de saúde de uma criança coincidem com a data de vacinação, o que facilita o trabalho a toda a gente. Claro, não é? Claro. E é mais um reforço para a adesão. Claro, muito bem. Falamos agora um pouco da vacina que neste momento está a ser tomada por muitas pessoas. Penso que muitos de nós já tomamos essa vacina, que é a vacina da gripe. Gostava que me falassem um pouco desta vacina, da importância de ela ser tomada por alguns grupos específicos e, digamos, de qual é, no fundo, a taxa de prevenção, a taxa, digamos, de saúde, de segurança que ela apresenta e que justifica que haja uma maciça adesão neste momento a esta campanha de vacinação da gripe. A vacinação da gripe realmente é de extrema importância, e segura, ronda isto. Porquê? Porque vai prevenir com que a gripe atinja complicações estas que podem levar ao internamento e muitas das vezes graves complicações que podem levar mesmo ao óbito. E é isso que nós com a vacina da gripe queremos prevenir. Deve ser tomada por todas as pessoas. Mas existem realmente grupos de maior risco e esses grupos de maior risco estão recomendados. São quem? São pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, são pessoas com algumas doenças crónicas, estas doenças crónicas tais como diabetes, insuficientes renais, pessoas que estão imunodeprimidas, que podem estar a fazer sob tratamentos de quimioterapia, portanto, são essenciais serem vacinados. Depois também temos, mesmo que não tenham a idade de 65 anos, mesmo que sejam mais novos, devem ser todos os profissionais de saúde. Isto porquê? Porque os profissionais de saúde são realmente que estão em bastante contacto com os utentes e com os doentes e que podem transmitir também eles podem ficar contaminados e podem transmitir até aos seus próprios familiares e na comunidade. E também este ano alargou-se a vacinação da gripe também aos bombeiros, mas aos bombeiros que estejam em atividade. Sim, muito, muito bem. Sei que também há, digamos, situações da vida de cada um que justificam que as pessoas recorram aos vossos serviços, às unidades de saúde, para serem aconselhadas a tomarem outras vacinas que normalmente não se tomam no nosso país, na nossa vida cotidiana. Estou a falar dos viajantes que vão para territórios, para locais do mundo, onde existem, digamos, doenças que nós já não, penso eu, que não teremos, digamos, com grande incidência e que, por causa disso, nós devemos ter um plano de vacinação específico. Gostaria que me falassem um pouco também disso. Pronto, de facto, a pessoa que vai para o estrangeiro deve fazer a consulta do viajante. Esta consulta consiste essencialmente no aconselhamento de medidas preventivas a adotar antes, durante e depois da viagem. Estas medidas incluem então a vacinação, informação sobre a higiene individual, cuidado a ter com a água e os alimentos que ingerem. E outros aspectos para que a pessoa deva estar alerta quando viajem. Também devem ser fornecidas informações sobre a assistência médica e segurança no país de destino e aconselhamento sobre os primeiros socorros, que o viajante deve levar consigo. Serve também para avaliar as condições de saúde do viajante antes da viagem, nomeadamente as grávidas, as crianças, os idosos e pessoas com doenças crónicas sobre medicação. Para prestar esta assistência médica após o regresso e diagnosticar problemas de saúde, possivelmente que serão contraídos durante a viagem. Esta consulta também serve para administrar as vacinas, incluindo a vacina da febre amarela, e passar o respectivo certificado internacional. A vacina da febre amarela é obrigatória para países como a África, estou-me a lembrar de Angola, e Angola tem ido para muita gente trabalhar para lá, América Central e América do Sul. Esta vacina da febre amarela é administrada na própria consulta do viajante e tem um custo associado de 20 euros. Relembro que nós temos em Évora temos uma consulta do viajante que funciona no Centro de Saúde das Portas das Vis e todas as segundas-feiras e as quartas-feiras num período de manhã ou à tarde. Muito bem. Gostava que me falasse um pouco da vacina do sarampo. Tem havido alguma, digamos, literatura nos jornais que tem referido, digamos assim, algumas famílias que optam por não dar a vacina do sarampo aos seus filhos, e eu gostaria que, digamos, que nos esclarecessem acerca dessa matéria, que as pessoas que nos estão a ouvir e que nos estão a ver pudessem ter o conhecimento adequado para saberem como devem fazer. Ok. Esse tipo de movimentos sociais não se manifestam só contra o sarampo. É um movimento que neste momento está a levantar alguma questão em relação às vacinas como um todo. Aparentemente poderá haver uma explicação fácil para isso, que é o facto de hoje já não se vê crianças morrerem com sarampo. Hoje já não se vê crianças morrerem ou ficarem incapacitadas com poliomielite. Ou uma criança que tem uma meningite porque tem uma infecção meningocócica. E este fato, que ao fim e ao cabo se deve em grande parte às vacinas, está bem que há outros fatores. Uhum. Os fatores de melhoria das condições socioeconómicas também pesam, mas em grande parte se deve à existência de um programa nacional de vacinação. De certa forma, faz as pessoas esquecerem-se do risco que representam essas doenças. Eu tenho, por exemplo, já agora, se me derem licença, uma historiazinha da minha experiência pessoal como médico de saúde pública. Foi em 2017. Não, 2000. Pronto, um destes anos, não foi há muito tempo. Tivemos aí umas notificações de sarampo. Na altura acho que havia uma epidemia grave de sarampo em Inglaterra, precisamente porque as pessoas deixaram de se vacinar, e nós tivemos aqui umas notificações. E um dos trabalhos do médico de saúde pública é, para já, confirmar ou não a existência da doença. Depois tentar perceber de onde é que ela veio e para onde é que ela pode ir, não é? O chamado inquérito epidemiológico. E a mim calhou-me um dos casos para fazer a avaliação. Era uma família diferenciada, residente aqui nos arredores da Évora, que tinha uma criança com 4 anos de idade, se não estou em erro. Eu desloquei-me à residência, a criança estava a dormir num quarto à parte, a mãe levou-me lá ao quarto, a criança acordou e eu observei a criança. E, na altura, a sensação que tive é que a criança não tinha sarampo. E o pai, que estava, entretanto, que se juntou ao grupo, disse assim: "Oh, doutor, olhe, fico muito satisfeito, porque eu, para mim, o sarampo..." O pai já era uma pessoa, já era mais velho que a mãe, portanto, uma pessoa que passou na altura em que sarampo toda a criança tinha. "Eu, para mim, o sarampo era uma coisa muito simples, mas eu depois fui à internet e comecei a ler umas coisas e fiquei muito assustado." Uhum. Realmente a criança não tinha sarampo, o quadro clínico não era de sarampo. Nós neste momento, com a falta de sarampo que temos, os nossos médicos de família não conhecem o quadro clínico. Isso foi depois confirmado com exames laboratoriais que os familiares se prontificaram a fazer, mas isto significa que realmente a doença está tão afastada da comunidade que deixou de haver o risco. E deixando de haver o risco, as pessoas não pensam nas formas como se podem proteger, porque um risco não existe para elas. Não é? Claro. Para elas não existe o risco, não vale a pena proteger-se. Portanto, essa é uma das causas que leva as pessoas a afastarem-se do cumprimento do PNV. A outra é... a outra tem a ver também com os chamados fazedores de opinião. Uhum. E, por exemplo, há um caso paradigmático de um médico investigador inglês que publicou há relativamente pouco tempo um artigo numa revista muito conceituada, foi em 1998. Este investigador publicou um artigo assinado por mais 10 ou 12 colegas que ligava a vacina a um conjunto de perturbações, nomeadamente no espectro do autismo. Este artigo fez furor, não é? De tal maneira que a vacina que foi posta em causa, que é a vacina que protege as crianças do sarampo, papeira e rubéola, na Inglaterra deixou de fazer, num número muito significativo de situações. E, como resultado, tiveram... Voltou a aparecer o sarampo. Epidemias graves, que, aliás, depois alastraram à Europa. Este artigo foi depois verificado que tinha um conjunto de erros metodológicos graves, o que em gíria científica se chama cherry picking. Uhum. Portanto, andaram à procura de situações, escolheram situações que fossem favoráveis às conclusões. E, para além disso, havia conflitos de interesse. Portanto, o artigo foi retirado da revista, foi, entretanto, uma parte significativa dos assinantes do artigo retiraram-se também. Portanto, agora, isto fez escola, digamos, este artigo fez escola, e hoje em dia, quem vai, por exemplo, ao Facebook ou a qualquer outro meio de comunicação, encontra grupos organizados contra as vacinas. Normalmente, não há bases científicas para digamos, suportar esse tipo de toda posições. A evidência científica que existe e que é válida aponta exatamente em sentido oposto. É sempre, digamos, preferível. Por exemplo, nós aqui em Portugal, desde 2015, que a OMS reconheceu a erradicação do sarampo em Portugal. Portanto, foi uma vacina introduzida no PNV em 1973, houve uma campanha intensa de intervenção, vacinação de crianças e aqui, em 2015 foi considerado erradicado o sarampo. Em 2017 tivemos casos, como estão recordados. Certo. A maior parte deles foram casos importados. Por exemplo, aqui no Alentejo tivemos o caso de uma criança, aqui no nosso distrito, uma criança romena, que veio da Roménia com o sarampo. Pois. Adoeceu cá. Agora, o que é facto é que esses casos, que foram cerca de 30 casos, não deram origem a epidemias. Uhum. Não deram origem a epidemias. Porque as pessoas estavam... Porque nós estávamos vacinados, protegidos. Claro. Ou seja, em isso média, mesmo, cada caso contagiou duas pessoas. Uhum. Se não houvesse um plano nacional de vacinação, em cada caso, em princípio, teriam originado 18 infecções. Exato. Portanto, isto marca bem o valor, o interesse de se manter um plano nacional de vacinação e que ele seja cumprido. Claro. Felizmente, a nossa população, pelo menos aqui na nossa comunidade, não encontramos ainda uma grande resistência, nem uma grande adesão às ideias antivacina. Claro. Mas pode acontecer, não é? Quanto a mim, será um erro, francamente. Portanto, o princípio básico e a evidência científica, digamos, que está disponível, mostra é preferível sempre a vacinação de acordo com aquilo que está estabelecido no Plano Nacional de Vacinação. Já agora, se me der licença, ponho outro exemplo que nos demonstra a eficácia e o interesse de um Plano Nacional de Vacinação, que é o caso do tétano. Sim. O tétano é uma doença individual no sentido que não se transmite de pessoa para pessoa. E nós, aqui em Portugal, até à segunda metade do século XX, tínhamos uma mortalidade por tétano neonatal, uma coisa incrível. Uhum. Incrível. Bebés recém-nascidos que eram infectados com o tétano por deficientes práticas, portanto, muitas dessas crianças nasciam em casa, com pessoas curiosas, eram infectados com o tétano e morriam. Uhum. Morriam pura e simplesmente. A partir do momento em que se começou a vacinar as grávidas, essa doença desapareceu, o tétano neonatal desapareceu. Porquê? Porque, nesta e noutras circunstâncias, as defesas da mãe, que são adquiridas pela vacina, são transmitidas ao filho e duram ali durante algum tempo. Certo. Não duram a vida toda da criança, mas pelo menos protegem. Para aqueles 28 dias, mais ou menos, do período neonatal. Permitam-me que se faça mais uma ou duas questões que têm a ver com, digamos, com vacinas mais recentes que são também administradas. Algumas poderão eventualmente não fazer parte do Programa Nacional de Vacinação, mas gostaria que falassem um pouco acerca delas. Por exemplo, a questão do cancro, do colo do útero. há alguma, digamos, informação que queiram transmitir a quem nos ouve e quem nos está a ver em relação a isso, uma vez que também tem havido evoluções nesta área? Já faz parte. Já faz parte. Já faz parte do PNV. Do PNV. Sim. Enfermeiração, queres dizer alguma coisa? Não, realmente a vacina já fazia parte do PNV há algum tempo, uhum. mas este ano, em 2017, a vacina, em vez de proteger contra quatro serotipos, protege contra nove. Certo. Portanto, é uma vacina que era dos 10 aos 13 anos, passou agora para os 10 anos para as crianças serem mais rapidamente abrangidas com a vacina. Todas as crianças já estão abrangidas, digamos já, assim? A partir dos 10 anos já estão abrangidas com esta vacina. Muito que bem. Antigamente era... Não era gratuita, não estava no plano e agora... Não, mas já está há algum tempo. Que já é. Já está integrado. Queria também colocar-vos, a questão do cumprimento do Plano Nacional de vacinação, estar hoje universalmente garantido através, digamos, dos serviços do Serviço Nacional de Saúde. E temos, como foi aqui referido, alguns casos, digamos, de migrantes, de pessoas que vêm para o nosso país, que são originais de territórios onde não existe esta... digamos, esta vacinação universal e que podem transportar para dentro do nosso país algumas dessas vacinas. O nosso Serviço Nacional de Saúde tem algum programa específico destinado a estas pessoas que chegam ao nosso país e que não são portadoras, digamos, da prevenção e da proteção que nós temos? Ou seja, algum programa específico para que eles possam proteger-se e receber as vacinas que não receberam? Não, eles recebem também as vacinas do PNV. Se vem uma criança dessas para cá, não tem vacinas, automaticamente, quando se dirige aos serviços de saúde, ao médico de família e aos senhores enfermeiros, eles cumprem o nosso PNV a essas crianças. Então, crianças e adultos. Qualquer cidadão que venha de qualquer país, sim, sim, integra sim. logo, digamos, o Exatamente, plano de sim, sim, sim. Ok, muito bem. Não sei se têm mais alguma questão que gostariam, digamos, de deixar à disposição dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores e também daqueles que irão ler o Jornal Diário do Sul e que possa ser também relevante e interessante para as pessoas relativamente a esta matéria das vacinas. Doutor, lembra-se de alguma coisa? Bem, eu só reforçar a ideia de que é importante que as pessoas façam, cumpram o seu Plano Nacional de Vacinação. Uhum. É muito importante. E quem ainda não se vacinou... Para a gripe. ainda podem vacinar até ao final do ano cívico. E em janeiro também ainda. Durante ainda o inverno. Então no inverno já se podem vacinar. Porque ainda há vacinas disponíveis e que cheguem para toda a gente. Muito bem. Portanto, resumindo e concluindo, é fundamental cumprir o Plano Nacional de Vacinação. Sim, sim. Cada um cumprir a sua obrigação. Protegemos-nos a nós individualmente e à população, à comunidade. Portanto, é também uma questão de responsabilidade social cada um de nós, não é? As vacinas são eficazes, a evidência científica que existe e que está disponível mostra a eficácia. E a segurança, e a também segurança, é importante referir é? Isso. Muito importante. A vacina, digamos assim, da gripe está disponível, também mostra a sua eficácia. Exato. E tem evitado, digamos, muitas complicações para uma população, digamos assim, às vezes bastante idosa e que tem, digamos, problemas. Alguns problemas relacionados com a sua saúde. A questão das vacinas dos viajantes devem também ser cumpridas, consulta do viajante e, digamos, o estabelecimento de um plano individual de proteção e, no fundo, com as vacinas nós vivemos mais tempo, vivemos com mais qualidade de vida e, portanto, vale a pena. Vale a pena sermos vacinados. Vale. Muito bem. Nós queremos agradecer-vos a vossa disponibilidade, o vosso serviço público também, já agora, e, digamos, dizer-vos que temos muito gosto em transmitir esta informação para todos aqueles que nos estão a ouvir e que nos estão a ver através da Rádio Telefonia do Alentejo, da Web TV do Diário do Sul, do Jornal Diário do Sul, e também através da Universidade Popular Túlio Espanca, para quem esta emissão vai chegar de maneira muito privilegiada e que vai ser também objeto de estudo e, de trabalho pedagógico com as pessoas que participam, no sentido de que também elas possam ter mais conhecimento e difundi-lo nas suas comunidades para que todo o vosso trabalho também tenha réplica naquilo que são, digamos, os comportamentos diários e cotidianos das pessoas. Se todos contribuirmos, viveremos todos um pouco melhor. Muito obrigado pela vossa presença aqui, pela obrigada. Vossa informação. Da nossa parte também, muito obrigada. Muito obrigado. E um abraço e até à próxima aula de telefonia com a parceria do Diário do Sul, da Rádio Telefonia do Alentejo e da Universidade Popular Túlio Espanca, da Universidade de Évora. Um abraço.